360 Leta, com o Romeu 4-5-6. Azul 2591, 765 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Galeão. 591, autorizado táxi, via parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 2, tem um bom voo. Parte 3, 1, Juliette, lá torre, espera 119.95, obrigado, tenha uma boa noite. Azul 2591. Confirmando via Índia, ok? Não Juliette, Índia. Ok, Índia. Afirmo, 2712, após a liberação da retaguarda, autorizado a iniciar no faz 3. Vitória, nível 1, 60, número 1 para cópia, aguardando no pátio 3, com azul 2781. 160, guardando. Portão 3897, totalmente pronto? Portão 3897, após a passagem do ATR da azul à retaguarda, iniciando 05, chama táxi. Após a passagem do ATR da azul, iniciando 3897, chama táxi. Desconsidere a autorização de pushback, mais um minuto para iniciar, mantenha a posição em aguarde. Autorizado a alinhar e decolar da 10 azul 2591. Segundo a TR da azul, inicia no 05, chama táxi. Então agora a Salvador Azul 2712 para o táxi CB7-9-2010, a perna Recife. Autorizado o táxi, via parte 1,

1298, boa noite. Azul 2951. Azul 2591, perfil da Coral. Azul 2591, contato radar, suba para nível 160, saída Coral. 60 no perfil da Coral, azul 2591. 19705, completa final do procedimento, chama 3 Salvador 118-95. 118-95, mais. Tráfego de baixa performance, decolou, ainda não liberou o eixo. Decolagem, aguarda um instante. Dois, sete, um, dois, ali nós temos, é? Dois, ao alinhar, tem livre decolagem, dá 1-0, vento editor, 099. Alinhar, tem livre decolagem, azul 2712. Oi, Salvador, com 905, boa noite. Bola 705, aguarde pista livre, ajuste padrão. Quando está livre no 612, chama táxi. Chama táxi, chama a 2. Azul 2712, decolada aos 28, chame controle, tem 19-8. Controle de 19-8, obrigado, boa noite. Boa. O voo no 705, livre pouso, na 1-0, vento é de proa, 8 nós. Pouso, 705. Fato radar, subiu para a mesa 230, saída pouca. Para 230 na saída pouca, quando possível vamos em coordenação com o controle de Aracaju, Alfa Romeo 362. Guarde a 0272. Obrigado, senhor. Autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre no 895, a destino 093. Sierra Tango Delta autorizado, Sierra Bravo, Papalima, nível 180, decola da 197, após decolagem curva esquerda na saída Momo, após direto. Transponder 5450, controle 119.8. Sierra Tango Delta, cotejamento correto, confirma o PAT POV. Ciente para o acionamento e táxi torre no 8, decimal 95, ajuste 1013. Alô, Salvador, o Sierra. O nosso táxi torre, 7 horas após, 4 horas e 50, Salagem do táxi. Xavier, via 2, para o táxi, com 171 a bordo, 4 horas e 50, ao pé da Galeão. O Xavier 259, autorizado o táxi até o posto de espera da Piscina 0, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, no 895, a destino 03. Estado no 03, táxi na ponte de espera da Oro 0, via Pátio, relaxa o ponto de boa, ponto de espera da Piscina 0, via Pátio. Instrumento para a Lagoa Santa, nível 1, 00 da 100 da Papá. se aguarda pra cópia o Força Aérea 2309. Guardião 01 no sinal para o Pátio do Brasil. Então, 01 no 0 graus, com 7, né? Reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, guardião 01. Faz o 2712, cruza 160. Recorreu 2712, chame Recife na frequência 12545 e alternado 12685. André? Hã? Rádio 4090, aqui na área da 2, Salvador, boa noite, é o 3897, passa 1300, Israel, lida ótima. 8-3897, contato radar, superando o 340, autorizado, lida. Direto Leda para o 340-3897. Tchau, 35, até a próxima. 259, livre de colagem da 10, o vento é de 190 graus com 9 nós. Livre de colagem no 0, pois é a 07, Serra de São Roberto. Xanel 6259, decolou 37, controle 119, decimal 8. 19, controle Xanel 6259, obrigado, boa noite. Contato radar, seu 0369, CDHL, líder. Matiu 360 por cidade de Boa Lenda, senhora, CDHL. Utilizava 2669. 71 Lenda, senhora, 6259, obrigado. senhora Dael Lederome e aguarda a cópia. Controle? Prossiga, senhor. Quatro, senhor, o senhor veio da frelha. Por uma da posição, o barco. Aos 4-0, controle 119, deixa eu ver. Por gentileza, primeira vez que eu tipo barco, eu sei que o senhor foi manter ainda a lei, está aguardando o contato com ele. Aqui, eu vou manter, não sei se foi, tá ligado. É, Bruno, Papai Romeu, Serra Pernambuco. Alô, Papai Romeu, Serra Pernambuco, para contato radar, subam sem restrição na saída média, para o nível 180. 180, sem restrição, Serra Pernambuco. Trata da nossa porção de 2 horas, 21 milhas, cruzando nível 140, ela está passando 72, prosseguindo para Ilhéus, subindo até nível 160. Vitória 2590, grato. Não, foi não. Isso, por gentileza, 180. Obrigado, acessar para o 180, azul 2590. É o cabimento, 180, azul 2590. Meu, sua Tango Delta, o centro do seu que você veio direto para a Petrolina. Direto Petrolina, André, da Delta. 3897, chama de Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 591, está agora 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, suba para o nível 180 e chame Ilhéus na frequência 1201. 1201, obrigado. Boa noite. Canal 6259, chama o centro Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Chamar 251, 3395, chamar 1259, Porcento 2309, tá pronto, cópia. Porcento 2309, autorizado Lagoa Santa, nível 100, decola da 10, após decolagem curva direita na saída Arbor, após direto Mativo, após direto da GOV e após sair com o rota do plano. Transponder 5461, controle 119, decimal 8. Direto Mato, depois direto Magove e depois o plano de voo. A senhora 5461 no controle 198. O 02309, cotejamento correto, confirma o POB e decola da interseção? Tá com 13 a bordo, decola da interseção. Gente, para o acionamento táxi, torre 118, decimal 95, ajuste 1093. 102, 3197, pronto, cópia. Afirmo, tá pronto pra cópia? Pronto. 3197, autorizado Galeão, nível 360, decolada 10, após decolagem, curva à direita na saída da El, direita após Irumi. Após Irumi, segue conforme a rota do plano. Transponder 5462, controle 119, décima 8. Autorizado o Galeão 360, volta conforme, fala da 10, daí eu leio da Irumi, volta conforme o plano. Para a curva direita, 5462, transponder 198, controle Salvador, 3197. 3197, quanto de metro correto, chama pronto para o pushback acionamento. Camarão, 3197. Salvador, boa noite, o azul 9544, seguinte na informação, papá, autorização Campinas. Azul 9544, autorizado Campinas, nível 360, via Upezulu 10, Fubá, depois sai com a nota do plano. Decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5467, controle 119, décima 8. Zero autorizado Campinas, informe Zulu 10 com básica e após conformando do plano de voo. Decola da 10, direita da El, Leda Mótiva, 5467, eu transponde o controle 198, azul 9544. Azul 9544, quantas de metros corretos, uma prática para o pushback de acionamento. Estará aberto. Azul 27, 8 1 tá livre no pátio 3, chama táxi. Autorizado a interceptação até o reporte para ingresso na 10. Gol 1866, a sua identificação, voo direto turna para a final do procedimento, desça para 2.000 pés com ajuste padrão 1.0.1.3. Desça 2.000 pés, voa direto turna com ajuste padrão 1.0.1.3, gol 1866. 2781, autorizado táxi até o ponto de espera da 590, via parte 3, parte 1, no Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Parte 3, 1, para o SAT 3197. SAT 3197, após a passagem do ETR da Azul à retaguarda, está livre no 3, chama táxi. Após o ETR da Azul, autorizado, 3197. Retorno, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 110 graus com 7 graus. Decola da intersecção? Afirmativo. Ali mantém a pista 1-0. Ali mantém a pista 1-0. Retorno da Azul, decolar 5-9, controle 119, decimal 8. 5-9-8, boa noite. Salvador, Azul 2781, boa noite. Recolheu 2781, contato radar, você para o nível 160 na saída da árvore. 160 na árvore, 2781. O 1866 está livre acima do procedimento, informe no localizador. Reporte estabilizado, boa noite, meu amigo, obrigado. Portugal 1168, ainda difícil, veio direto Duna, veio para 2000 com ajuste no 0 no 3, padrão. Quem é chegando na liberação do controle para decolagem, força aérea de 3 0. Olha, aqui é a quarta cópia. Tá, 3197, 131 a bordo, com 4 horas, alterna Campinas. 3197, autorizado o táxi até o ponto estaradorizando 0, via Índia, no ponto estara torre, número 8, decimal 95, ajustando a 0, 1 a 3. 2013, via Índia, ponto estara da 10, 1895, boa noite, tá, 3197. O 1099 é autorizado com fins nível 360 via UPSU 21. Decola da 10 após decolagem curva direita na saída. Árvore, transição Elefa, transponder 5474, controle 119.8. 1099 autorizado com fins nível 360, decola da 10 com primeira direita na árvore, transição Elefa, UPSU 21. Com 1099, quanto já meto correto, chama pronto no GIT 04. Contato radar, subiu para uma centena na saída da árvore. Força aérea 2309, uma centena no perfil da árvore. Dois 781, voo direto Alessa da presença. Direto Alessa, 2781. Tem livre decolagem da 10, usando de 1-0 graus com 9 e 9. Decolagem 10, usando 3, 1 e 7. 44-02 a bordo, 5 horas, Ribeirão Preto. Azul 944, autorizado o táxi até o ponto de parada Piscano Zero via parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de parada Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Livre táxi via parte 3, parte 1 no Índia, até o ponto de parada 10, lá Torre, ajuste 95, 1003, ajuste azul, 4, correção, 4, 5, correção, correção. Alô, completa final, chega 3, Salvador, frequência 11895. 2895, gol no 866. Aguarda para o push gol no 099. Passa. Decolou 06, está restrito a 3 mil pés. Chame o controle em 119.8. Restrito 3 mil pés, vai chamar 19.8. Está 3197, boa noite. Comissão Azul, uma boa noite. Está 3197, restrito 3 mil pés. 83197, contato radar. Vou para o nível 360 da presente, direto Leda. Direto Leda da presente, ascendendo nível 360, tá? 3197. Achado, é travado. Noite, minha minha, boa noite, tem contato visual, tem livre pulso na 10, o vento de 190 graus com 99. Tô localizado na 190, gol 1866. Usar o contrato nacional da ANA Zero? Sim. Se está condicionado, após o pouso do mesmo, a linha e mantém pista no zero. Sente, após o contrato nacional, precisa de direto da ANA 544. Cinco autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10, após decolagem de curva à direita, na sede Israel, Leda e Rumi. Após a conformata do plano, transponder 6501, no controle 119, decimal 8. Qual é o atendimento correto? Chama o próprio número 02. Presente, Pro, é direto de Mato Grosso. É Pro? Confirma? Confirma o nome da posição? Mike Alfa Papá Vitor Uniforme. Mike Aguari para a coordenação, Procéria 2309. 544 ali, mantém pista na zero. Mantém. A cabeceira não está deslocada, está operando toda a sustentação. Uno 866, táxi Alfa, reportagem da Tarte Juliette. Autorizado a presente, mapa 2309, obrigado pela sua atenção. 13 via Índio 0 lá, 18 mapa 5109. Azul, decola agora ao 11, controle 119-8. 19-8, 9544, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 9544, decolado suas coisas. Oi, Azul, 9544, contato radar, separando 360, autorizado Leda. Subindo ao 360 na proa de Leda. O 9544, solicita nível final 400, por gentileza. Vai para a autorização do nível final, hoje 44. 7, guardando, abraço. Fuzil 97, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 1-3395. 4-0-0, 9-5-4-4. Contato Roberto, vou pela linha 360, na autoridade elétrica. Sobe 360, pode ir. Vou no ajudar no braço. Ajude 781 no controle. O centro solicitou que após o desvio, o senhor veio para Opló. Feito o chama de Recife na frequência 1288 e alterna 1260. livre no 02, chama táxi ou gol na 705. C9544, suba para o 400 e chame Recife na frequência 1251, ao pé 93395. Agora com Recife 251-3395, azul 9544. Obrigado, boa noite. No solo, zona 7, livre direita, ângulo, zona, olá. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 1968.